Informação com credibilidade é aqui. Capital Notícias. O Ministério da Saúde atualizou o calendário nacional de vacinação de 2025 e a estratégia de imunização contra a Covid-19 tem novidades. Idosos e gestantes foram incluídos. As grávidas deverão ser imunizadas com uma dose a cada gestação e os idosos receberão uma dose a cada 6 meses. Além disso, o esquema vacinal primário para crianças de 6 meses a menores de 5 anos agora será feito com 3 doses da vacina da Pfizer. Vale lembrar que, além desses grupos, o Ministério da Saúde vacina outros periodicamente, como os imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, puérperas, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades, trabalhadores da saúde e do sistema carcerário, entre outros. A recomendação é uma dose a cada semestre para imunocomprometidos e a cada ano para os demais grupos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Continue com a gente. Daqui a pouco tem mais informação no ar. Capital Notícias. Capital FM. Este ano novo seja uma jornada de reflexão e crescimento, onde possamos aprender com as experiências passadas, construir um futuro cheio de esperança e oportunidades. Nós que fazemos a Rádio Capital FM, desejamos a você, nosso ouvinte, prosperidade e um ano repleto de realizações e sucesso em todos os aspectos da sua vida. Que a saúde seja a sua maior riqueza e que você encontre equilíbrio e bem-estar em todos os momentos deste novo ano. A Capital FM deseja que o nosso amor e a nossa amizade aqueçam os corações em 2025. Muita saúde, paz e alegria. Um ano novo repleto de bênçãos. São os votos da rádio que faz o seu estilo. O colchão Onix tem mais de 45 anos de dedicação e excelência, referência no mercado de colchões e estofados. Nossa missão é ser uma indústria de referência nacional no segmento e produzir produtos que superam satisfatoriamente nossos clientes com conforto e bem-estar. Sempre um passo à frente com novas tecnologias para proporcionar a você o melhor conforto e qualidade. Visite um de nossos revendedores. Descubra porque somos a escolha de quem busca o melhor em colchões e estofado. No Brasil, 32 milhões de crianças e adolescentes vivem na pobreza. Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. Ouça as crianças atendidas. Alice, 5 anos. A comida daqui é muito boa e saudável. Letícia, 9 anos. Aqui na LBV, eu almoço e também lanche todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Uma campanha. Rádio Capital Teresina. Tudo de uma rádio convencional. Agora na web. Capital FM. Fala aí, turma. Excelente quarta-feira pra você que tá aí com a gente, curtindo a nossa programação aqui na sua rádio preferida. Muito prazer, eu sou o Diogo e não é qualquer dia não, é ano novo. Pois é, 2025 chegou, hora de você começar aí, né? A estar mais perto do que nunca da sua família, de você realmente colocar os planos aí em prática, né? E que esse ano traga muita coisa boa. Então, vamos elevando o volume do seu rádio aí. A primeira vem chegando. Hugo Henrique, Dona do Mel. Feliz Ano Novo! Nesses lugares que tem cama, espelho no teto e frigobar, pessoas entram vazias e saem mais vazias de lá. Não foi o seu caso, por